Olá, olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição de Edição aqui na Rádio Antena Web. Tudo bem consigo? Pois é, cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico que lhe fará companhia, então, até bem perto das 22 horas aqui na Rádio Antena Web. Hoje vamos trazer-lhe música, muita música nova, é verdade, de novos artistas que apoiamos e que se juntaram a nós, alguns deles, na última semana. Mas vamos começar por quem já cá está connosco há mais tempo, o grupo de concertinistas da Lausanne, eles que têm novo álbum e que lançaram recentemente. Vamos, eles fizeram aqui eu desde já agradeço, tiveram a gentileza de nos facultar este seu mais recente trabalho, é o terceiro disco do grupo de concertinistas da Lausanne. E vamos aqui ficar com Oh, Que Linda Rosa. É um tema que abre então as portas deste álbum, que tem um total de 14 faixas. Vamos ficar então com este tema, com este Oh, Que Linda Rosa, o tema que abre então o novo trabalho dos do grupo de concertinistas da Lausanne. Vamos também recordar nesta edição, e já que falamos em folclore, vamos também recordar o Grupo Gin com a Aldeia da Luz e o Rancho Folclórico da Barreira. O Rancho Folclórico da Barreira que nos vai trazer nesta noite. Peço desculpa. Eu disse Rancho Folclórico da Barreira, não era. É Rancho Folclórico de Paranhos. Assim que está correto. E não o Rancho Folclórico da Barreira. Também existe. Mas não. É o Rancho Folclórico de Paranhos. Vira da Maia é o que vamos ouvir. Este tema já tem algum tempo, foi-nos enviado já há algum tempo e também deixa de fazer alguma confusão. Vamos aqui então trazer este tema. São então os três primeiros temas que vamos ouvir, numa edição que está então aí para o ar nesta segunda-feira, dia 11 de março de 2012. Por vir então, recordando de forma mais sucinta, primeiro o grupo de concertinistas da Lausanne com o tema Oh, Que Linda Rosa. Também para ouvir nesta edição o segundo tema, o Grupo Gin, Aldeia da Luz. E por fim, vamos ficar com o Rancho Folclórico de Paranhos e o tema que dá pelo nome de Vida da Maia. Assim iniciamos mais uma edição de Edição aqui na Rádio Antena Web. coragem ver essa barragem do lago de Alqueva. Aldeia da luz, quer ver dar a luz, tem que ter coragem. Não vamos esperar até se acabar a sua barragem. Quando estiver pronta, a água sem conta com força a descer. Só Deus é condutor, aldeia da luz, não mais vamos ver. Aldeia da luz, outra como tu nunca vamos ver. Criei meus filhinhos de amor e carinho, não mais vou esquecer. Seu povo lamenta, velhos e crianças. Aldeia da luz, outra como tu nunca vamos ver. Criei meus filhinhos de amor e carinho, não mais vou esquecer. Seu povo lamenta, velhos e crianças, não vão. principais temas que foram discutidos a nós nesta semana que passou. Um destaque para um tema que acabou de chegar, enfim, chegou esta tarde à Rádio Antena Web. Frankie Rocha traz-nos o seu novo single, We Love, a música que promete fazer sucesso e tem, aliás, uma batida muito interessante. Tem, aliás, uma sonoridade toda ela, não apenas na batida, mas uma sonoridade toda ela de veras interessante. Vamos conferir nesta edição We Love, a música nova de Frankie Rocha, mais um dos nomes que passamos precisamente hoje a acompanhar. Para ouvir também nesta edição, música de Cristina Ardisson, também um novo trabalho que nos chegou no passado fim de semana. Vamos conferir aqui, e que já ontem passamos no Animate, vamos aqui conferir nesta edição do nosso programa a música que dá pelo nome de Cuidado Mulheres. A música é então o primeiro de vários temas deste mais recente trabalho da cantora que dá pelo nome de Cristina Ardisson. Vamos ainda recordar um tema, mas já mais antigo, de Alexandre Faria. Vamos aqui ouvir Alegria e Tristeza no Coração, sendo que daqui a pouco vamos ao destaque, vamos ao álbum da semana, que neste caso vai reportar muito para um projeto que é bem conhecido de todos nós, mas este álbum, nem por isso. sua estação radiofónica na internet. Ouvintes, agora para vos apresentar o álbum destaque da semana no nosso Edição. Vamos ficar para já. Aliás, não vamos ficar para já, vamos para já falar sobre o nome do grupo, os Rapazes da Forja. Eles são bem conhecidos do programa mais erudito português e gravaram um álbum em 2009 que está pelo nome de Pausa para Café. A verdade é que este álbum ainda não foi comercializado. O álbum, que já contou até com alguns concertos, acabou por ficar como que na gaveta e só agora o grupo está a pensar na sua promoção. Falaram connosco no passado domingo, ou seja, ontem, e fizeram questão de nos facultar este trabalho, que é então o destaque da semana de hoje no nosso Edição. Vamos ouvir as três primeiras faixas das 13 que compõem este disco. E não poderia ser mais interessante a ordem que vamos ouvi-las, por acaso também é a ordem que está no disco, mas já não vou explicar. Vamos começar primeiro com Poema Urbano. Esta música é extremamente convidativa para ouvir todo o restante do CD. E já vamos perceber então em termos de sonoridade porque é que eu digo isto. É de facto um álbum todo ele muito convidativo, e que de facto acaba por ter a sua originalidade, até porque é um género que não é muito abordado cá em Portugal. É mais para, sobretudo é para esta primeira fase, esta primeira faixa é mais para o jazz, enfim. Nós vamos ouvir este poema urbano e vamos logo depois ficar com o single deste álbum, Pausa para Café. Chama-se A Gala, este segundo tema, que já não é tão para o jazz, mas tem uma cena também ela muito convidativa. Por fim, vamos a uma Pausa para Café. É a faixa título, ou seja, aquela que dá nome ao álbum e que vamos também passar a escutar nesta edição. É uma edição de autores, segundo nos conta José Xavier, do projeto Rapazes da Forja. É uma edição de autor que foi lançada, que foi gravada, aliás, no ano 2009, portanto, há 4 anos, imagino. Vamos aqui nós conferir este álbum, um bocadinho mais deste álbum, da Já Descoberta, com um poema urbano, A Gala e Pausa para Café. Fala de rumores, de ondas ágeis na água. Perde-se um poema que traz incenso, fumo e vício, e que deixa no verão perfume natalício. Um poema doce, alcoolizado, um travo forte, envernizado, pincelada tosca, luz tépida e fosca, vidro invisível martelado, silhueta em mármore embaciado, pouso de mosca, pincelada tosca, um poema numa fita de fim de curso que gradua em melancolia um homem urso. Perde-se um poema de um campestre urbanizado, talvez na internet ou apenas segredado. Um poema doce, alcoolizado, um travo forte, envernizado, pincelada tosca, luz tépida e fosca, vidro invisível martelado, silhueta em mármore embaciado, pouso de mosca, pincelada tosca, um poema que nem sequer faz sentido, mas que é exclusivo e seu, livre, solto, descomprometido. Perde-se um poema que semeia confusão amarga como o pior, a doce indignação. Perde-se um poema e não há quem queira encontrá-lo. Se eu sem querer o apanhar, vou preferir libertá-lo. Thank you. no sapato por apertar. Na dança que ela já não alcança, não podes dançar. Pensa no rasgo que fizeste no casaco por abotoar. E na gala que vem de acabar antes de começar. E atira ao rio o prazo de um amor tardio que não queres amar. Deixa-te estar como na sala de estar a recapitular. Vê a evidência se te sobra decência no figurão. A marca da nódoa que tem charco o camisolão. Pensa na esfera que traz outra primavera por reconquistar. E na fera que devora quem se esmera por se acomodar. E atira ao mar tudo o que vais engarrafar sem lhe preveres um fim. Deixa-te estar. Para perto de mim. E atira ao mar. E que não quer sentir. E do navio faz soar um assobio que não se faz Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Bonecas disfarçadas, dadas em bonecadas, oh, fabuloso. Botar fingindo alma ou lábio na costa da palma é imperioso. Um chunga na avenida não sabe o que faz da vida, é engenhoso. É sempre a mesma erva, a herança do que herda o duvidoso. Pequeno instante, o pouco torna-se importante e é tudo o que não é. Ouve um som, muda o tom. Isto na pausa para café. Babidu, babidu, babidu, babidu, babidu, babadá. Babidu, babidu, babidu, babidu, babidu, babadá. Pica o instinto materno e é doloroso. Enquanto que lá fora há quem viva da aurora, vaporoso. Um pequeno instante, o pouco torna-se importante e é tudo o que não é. Ouve um som, muda o tom, tira um bom. Isto na pausa para café. Bebe do bebe. Babidu, babidu, babadá. Babidu, babidu, babidu, babidu, babidu, babadá. Babidu, babidu, babidu, babidu, babadá. passado maravilhoso. Só imaginação na pausa para café do ganha-pão, pois é fogoso. Num pequeno instante, o pouco torna-se importante e é tudo, tudo o que não é. Ouve um som, muda o tom, tira um bom arroba-cum. Claro, na pausa para café. Abidu, babidu, babidu, babidu, babidu, babidu. E aqui estamos nós, ouvintes, depois destes três temas. O último, pausa para café, antes a gala e antes mesmo o poema urbano. São os três primeiros temas que nós aqui ouvimos, que fazem também, ou seja, são também os temas, isto também é a ordem das faixas em que se encontra este disco do projeto Rapazes da Forja. E estava eu aqui a falar no cantor porque vou despedir-me desta edição com dois temas. Um deles é conhecido, tem mais ou menos 2 anos e faz parte do álbum com o mesmo nome, Só Quero É Namorar. A cantora é a marcoense Marily. Quanto ao segundo tema, é mais um tema novo que nós aqui vamos ouvir. Chama-se Portugal é Sexy. A música é do sempre energético Belito Campos. Mais um tema que chegou até nós na passada semana e que nós hoje vamos aqui conferir. É com estes dois temas que eu me despeço, desejando ao estimado auditório a continuação de uma ótima tarde na companhia, então, da Rádio Antena Web. Não perca daqui um bocadinho mais uma edição do programa Moda Sertaneja, que vai então poder conferir aqui na sua Rádio Antena Web. Ainda para ouvir hoje também a edição Worldwide Radio. Enfim, muita coisa para ouvir. Atenção também às novidades que vamos publicando na nossa página do Facebook, em facebook.com/radiointernoeb. Tenha então, ouvinte, uma boa noite e até ao próximo dia 18, recordando que o programa Edição terá o seu final daqui a 2 semanas. Fique bem, boa noite e até à próxima segunda. Aquilo que eu esperei para amar, tu és aquilo que eu sonhei algum dia. Eu estou aqui para o que der e vier, então porquê essa tua correria? Eu até gosto do amor ao teu jeito, eu até tenho um segredo profundo, e até sei que perdi a cabeça, contigo iria até ao fim do mundo. Eu quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero namorar. E assim devagarinho vai o nosso amor. Eu quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero namorar. E assim devagarinho vai o nosso amor. Aquilo para quem quero viver, tu és aquilo que me faz mais feliz, o que dá tudo e me fez mais mulher, e me deixou fazer sempre o que eu quis. Eu até gosto do amor ao teu jeito, eu até tenho um segredo profundo, e até sei que perdi a cabeça, contigo iria até ao fim do mundo. Eu quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero namorar. E assim devagarinho vai o nosso amor. Eu quero namorar. As coisas com mais calma têm outro sabor. Eu quero namorar. E assim devagarinho vai o nosso amor. Aquilo que eu esperei para amar, tu és aquilo que eu sonhei algum dia. Eu estou aqui para o que der e vier, então porquê essa tua correria? Eu até gosto do amor ao teu jeito, eu até tenho um segredo profundo, e até sei que perdi a cabeça,